frente aqui é cobrável. Prejuízo, qualquer trisco é fatal. Se está à beira do abismo, se rimas fosse balas, mentes metralhadora. Se a casa rima faia, recorro pra voadora. Batina cabulosa e fria, cobrou quem devia. Os neguinhos voltou bolado, olhar pesado e alma vazia. Sacia fome intensa, não penso que isso gera. Se a intenção é cobrar, os arrombados já era. Cobrado pelo interfone, corre da ronda dos homens. Amigo aqui tem um monte, quando eu tô com o microfone. Não sei quem é mais falso, se é o que paga, serve o brilhão. Em cosmote da perna, não chama as ideias, de longe observa. Vai trocar e não volta, se tá de traição. Tamo junto pra mim, sempre vai ser uma afirmação. Relói tava junto até quando eu tava quebrado. Se meu rap não virar, sei bem quem vai tá do meu lado. Custo a linha que cruza, descendo o terno que usa. Me ganhou do outro lado, bolando ideia confusa. Que na vila é bravão, gingando, usa e abusa. Tá fudido se me trombar debaixo do burro da blusa. Aí, cê tá na linha de conflito, eu sinto muito, parceiro. Que sustenta a paciência é um fio de cabelo. Os meninos dão a milhão, fabricação de rima, poder de devastação, feita bomba de Hiroshima. Cê tá na linha de conflito, eu sinto muito, parceiro. Que sustenta a paciência é um fio de cabelo. Os meninos dão a milhão, fabricação de rima, poder de devastação, feita bomba de Hiroshima. Tô que esconde a face do contato visual. Fone no ouvido dá o sentido que tudo aqui tá normal. Astral zoado, contrariado, invocado ao saber. Na vida precisa de muita malícia, esquina que dita, onde eu só perdi. Artista de circo, sem nó na sombra, as madrugas. Ligeiro, atento, pra dar tempo de sair na fuga. VLB quer saída, atravessa sem olhar as avenidas. Se correr o bicho pega, se ficar perde a vida. Tamo se levantando a cada louco que drago. O amor que tem dentro do peito e assume a calça larga. A cada rap que escuto, me sinto vivo, cê é louco. Sensação é a mesma de comprar um boné novo. Gritar que vai fazer virar e chamar a responsa, irmão. Não ajuda mais que trampar em cima de cada lição. Hora que os irmão perceber que vai ser prejudicado, vai colabolado com o punho cerrado. Uma pala filmada, foda-se ligado. Cê tá na linha de conflito, eu sinto muito, parceiro. Que sustenta a paciência é um fio de cabelo. Os meninos dão a milhão, fabricação de rima, poder de devastação, feita bomba de Hiroshima. Cê tá na linha de conflito, eu sinto muito, parceiro. Que sustenta a paciência é um fio de cabelo. Os meninos dão a milhão, fabricação de rima, poder de devastação, feita bomba de Hiroshima.